Affirmative, Charlie Kate, bom dia. 251, autorizado, desvega saneamento. Retorte para o táxi, Cristinho, zona 7. Aí eu vou só passar, zona 7, zona 2. O tratorista puxou errado aqui pra pista, a gente pode fazer o 380 na frente pra ir até 637? Afirmo o Roxana 6251, se vai com fundo autorizado. Afirmativo então. para o táxi, 122 a bordo, 4 horas e 6 alternos no galeão. Roxa 6251, autorizado táxi, via Lima. Na Lima, chame a torre, 118, destino 95, ajuste no 00, bom voo. 1895 na Lima, 10, obrigado, 6251. Bom dia, 6251, do Janeto, na direção da Lima. Bom dia, Janeto, 6251, táxi via pista, é baixa linha de pronto, cabeceirão na 7. Via pista, vai para a linha de pronto. Oceania 251, autorizado decolagem pistão 17, vento 050 graus, 5 nós. Decolagem 17, Oceania 251. Sierra, bom dia, prossiga. X-ray, Sierra, prossiga. Oceania 251, decolagem 933, controle Salvador 119, decimal 35, bom voo. Oceania 935, 6251, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oceania 6251. Oceania 6251, bom dia, contato radar, TJ 360, voo direto Líder. 360, mando Líder, 6251. Tan 6362, pode voar Motiva, coordenar, por gentileza? Plana 2, ficou na guarda. Ok. Ciclone autorizado Motiva. Voando Motiva 625. Fala 251, chama-se para Recife, frequência 251, alternativa 28, decimal 3. 251, 283, 6251. informação a Tel, questão de troca do conflito. Azul 4040, bom dia. Hotel confere. Autorizado com fins. Vezúvio 21, afaste com rota. Nível 340, decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, após voa Tosop. Aciona 5577, controle 119.35, torre 118.95. Autorizado com o FIS nível 340, decola da 17 com o FIS com curva direita, pega a bordo, transição elétrica, prossegue seu ZOP, 8121, rota conforme o plano. 5577 transponder, controle Salvador 119.35 e 2895, azul 4040 na condição. Azul 4040, protegimento correto no 1, reporte para o feedback de saneamento. 4040, prossiga. Você está conseguindo o vento no momento? Vento 030 graus, 3 nós.